Comandante Salvador, vou chamar a minha 2 quando permanece na sua escuta. Passando o nível de voo 170, chama agora o centro Recife, 125-1, caso negativo 128-35, voo. 251-2835, obrigado, Valdomiro. Aeroporto Salvador, bom dia, Gol 9776, informação hotel. Via 9776, bom dia, autorizado chegada a Banff, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Banff, descendo 4000 pés, no 0 no 5, menos do 9776. Salvador, bom dia, Oceania 225, passando o bonde 1985. Oceania 225, bom dia, contato Rebar, 72 milhas, nordeste de Salvador. Voe baixo para a chegada, bom, se reporte para a descida. Ok, já estamos para a descida, estamos voando na proa de bom, 6225. Oceania 225, desce para o nível 050, ajuste no 0 no 5. Ok, 050, obrigado. aeronave 776, canceladas as restrições, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. Afirma, cancelada as restrições, descendo para 2.000 pés, reporte estabilizado S1010, ou 9775. Obrigado, Mercê, Gol 9776, São José. Gol 9776, complete o sinal, Chume Torre, 118, decimal 95. 14895. Anamia 225, cancelado as restrições, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0 no 5. Autorizado sinal LSX, reporte estabilizado. Recebeu 1015, reportará estabilizado, 6225. Oi, buenos dias, Gol 9776, X-Ray 10 estabilizado. Buenos dias, autorizado pouso, pista 10, vento no 20 grau, 09 nós, Gol no 9776. Positivo, 9776, está autorizado, pista 10. 095, ativo, confere. Firmo, 10-15, quase 10-16. Positivo, obrigado, 9776. Gol 9776 no solo aos 21, livre à direita, taxi Delta Eco, após Alfa e Juliette, posição 05, partiona. Seu Delta Eco, pois Alfa e Juliette na posição 05, no parte Gol 9776. Falar, Sinai 6225. Sinai 6225, complete sinal, Sinai Torre, Uno 18, decimal 95. 95, obrigado. Oi, bom dia, Sinai 6225, avistado, localizado. O Sinai 6225, avistado, autorizado pouso, pistão 0, 130 graus, 09.